Falaste a Moisés com ternura: Eu sou o Senhor, o Deus da aliança. Tu lembraste teus juramentos. Tu ouvistes o clamor de Israel. Tu prometeste estender teu braço e libertar teu povo com poder. Tu és o Deus. Aliança, tua palavra permanece, mesmo quando duvidamos, teu amor nos sustenta. Estava cansado, mas tua promessa era firme. Tu levantaste Moisés e Arão para entregar uma mensagem de esperança. Tu és o Deus que restaura a fé. Seguiremos confiando, pois tu és